Palavras do pregador, com sabedoria falar. Em vaidade de vaidades, ele vem nos ensinar. Gerações que passam, a terra de ficar. O sol que se levanta e o vento a circular. Ó Senhor, em Ti eu encontro paz. Em meio à vida, onde tudo é fugaz, nada há novo debaixo do sol. Em Teus braços eu me entrego, meu farol. Os rios que correm ao mar vão se entregar, mas o mar nunca se enche, sempre a se esperar. Olhos que não se fartam, ouvidos que não ouvem, a sabedoria é um fardo que a alma comove. Ó Senhor, em Ti eu encontro paz. Em meio à vida, onde tudo é fugaz, nada há novo debaixo do sol. Em Teus braços eu me entrego, meu farol. Eis que o pregador, em busca de verdade, descobre em sua jornada a eterna humildade. Aquilo que é torto não se pode endireitar, mas em Ti, Senhor, eu posso descansar. Ó Senhor, em Ti eu encontro paz. Em meio à vida, onde tudo é fugaz, nada há novo debaixo do sol. Em Teus braços eu me entrego, meu farol. Assim eu me rendo ao Teu amor profundo. Em Ti, Senhor, eu encontro o meu mundo. Vaidade de vaidades, em Ti confiarei. A sabedoria é Teu, a vida eu entregarei. Ó Senhor, em Ti eu encontro paz. Em meio à vida, onde tudo é fugaz, nada há novo debaixo do sol. Em Teus braços eu me entrego.